O nosso entrevistado é Augusto Aras, que é procurador, da República, um dos grandes especialistas aí sobre reforma política, já participou, já presidiu comissão na OAB e leciona na UNB sobre o tema. Augusto, quais os principais. Digamos o seguinte, já que não se pode uma. Se tivesse que selecionar aqueles pontos principais para focar numa reforma política, quais seriam eles? Meu caro Luiz Nassif, primeiro me cumprimentar e agradecer o convite para participar deste momento especial e que exige grande responsabilidade do mundo acadêmico, do mundo político, do mundo econômico, especialmente da imprensa que você representa tão bem, em razão da grave crise da representação política em suas múltiplas dimensões. Eu diria, Nassif, que essa reforma política, neste momento, precisa ser olhada com muita cautela. Nós não podemos, no momento em que a legitimidade material do poder político está profundamente esgarçada, em que já se pretende, inclusive, mudar todo o nome de todos os partidos para confundir a população, o que significa dizer, na linguagem de Lampedusa, mudam-se as formas para que tudo continue igual, nós não podemos admitir nada que não seja muito específico para corrigir grandes distorções do sistema político no sentido eleitoral e partidário, e viabilizar, quiçá, uma eleição em 18, sem que haja perspectivas de golpe de qualquer natureza, populista ou não populista, de elites ou de não elites, como ainda ontem no JB o Frei Leonardo Boff fez um belo artigo alertando para os riscos que nossa democracia está passando. Eu diria a você, para começar a nossa conversa, que existem três temas que nós poderíamos cuidar, os nossos congressistas poderiam abordar com tranquilidade e que seria muito útil para o nosso sistema político eleitoral. O primeiro é a questão de acabar com a ditadura intrapartidária. Meu caro Luiz, a questão da ditadura intrapartidária subverte a ordem da democracia. A democracia participativa que nós acolhemos em 88, ela exige que o consenso social se forme de baixo para cima. Se forma a partir do consenso social e não inversamente, como ocorre desde 2007, quando o Supremo, ao acolher a doutrina da fidelidade partidária, eu fiz muito bem, eu participei com minhas teses sobre o tema, desse momento em diante, o que fizeram os partidos políticos? Fizeram o que o governo militar fez na sua época com a fidelidade, passaram a ditar as regras de cima para baixo. Ou seja, a pirâmide da democracia foi invertida. E com isso houve esse esgarçamento, ou foi anuído completamente o sistema partidário, que é a base da nossa democracia. O Brasil tem uma peculiaridade, assim como outros países. Aqui, sistema eleitoral e sistema partidário andam de mãos dadas. Não andam separados como nos Estados Unidos, onde há candidatura avulsa. Aqui só se pode chegar a ocupar um cargo eletivo no executivo ou um mandato eletivo no poder legislativo pela via dos partidos políticos. Isso tem uma razão de ser. A ideia de que o partido político despersonaliza. O partido político institucionaliza o poder político. E com isso, o populismo que permeou toda a primeira metade do século XX, gerou grandes ditadores populistas como Mussolini, como Hitler, e mesmo Stalin se manteve ainda aqui na base da baioneta com o populismo. É que nós fabricarmos novos coronéis no Brasil, novos caudilhos. Então, partido político, Luiz, é uma necessidade. Senão, nós vamos ter que buscar salvadores da pátria, e isso é um desastre para a nossa democracia, que nesse momento carece de legitimidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu estou ousando aqui já me antecipar, é superar a ditadura intrapartidária. Se você me perguntar como se faz isso, eu creio que duas medidas simples poderiam ocorrer agora no Congresso Nacional. A primeira delas seria acabar com a possibilidade de que as cúpulas partidárias intervenham, dissolvam ou destituam os dirigentes locais. Como se faz isso? Se faz simplesmente acolhendo uma proposta nossa na época da Comissão de Juristas da OAB, do Ministério da Justiça, da UNB e de outras instituições, fazendo com que as comissões executivas provisórias tenham um prazo certo de duração. Uma comissão executiva provisória não precisa ter mais que 90 dias de duração. Após 90 dias, ela se converte automaticamente em diretório e, sendo assim, ela passa a ter direito subjetivo cuja dissolução, intervenção e destituição dos seus dirigentes exigiriam a justa causa. Se houvesse simplesmente negociatas de cúpula em que, como o Brasil todo sabe, houve vendas de diretórios em prejuízo de lideranças nativas, legítimas, em troca de dinheiro. Aqui em Brasília, por exemplo, houve a denúncia de que um determinado político comprou, ou quis comprar, por 300 mil reais determinado diretório aqui do DF. E o Brasil todo fez isso. Augusto, qual é o percentual de se é que tem algum estudo nesse sentido, de diretórios provisórios aí que existem no país? Dacif, é teratológico lhe dizer que, com raríssima exceção, a grande maioria dos partidos não tem diretório, tem comissões executivas provisórias. Olha. Exatamente, por quê? São certas peculiaridades do Brasil. O governo militar, uma lei orgânica dos partidos políticos, que dizia que o diretório, a comissão provisória, tinha que ser constituída naquele prazo. Aquele prazo, salvo engano, de meses, que eu não me lembro mais qual era. Mas, senão, o diretório desaparecia. Aqui não. Aqui os diretórios, as execuções, as comissões executivas provisórias, são mantidas ad eterno. Para quê? Para que se prestem como mercadoria. Com isso, nós estamos engessando a política brasileira. Nós temos, se você for ver a composição do Senado, a composição da Câmara Federal e principalmente das Assembleias Legislativas, você encontrará o filho, o neto, o sobrinho, a mulher. Nassif, que democracia é essa que o indivíduo já nasce presidente da República, já nasce governador, já nasce prefeito, já nasce vereador? O que é isso? E a nossa juventude, como é que nós vamos renovar o nosso quadro de dirigentes no ambiente democrático? Augusto, é isso que explica o fato de até lideranças partidárias presas continuarem comandando os seus partidos? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, porque essa liderança oligárquica não se faz independentemente do indivíduo que está solto ou está preso. Porque essa liderança que ele estabeleceu, como feudo, os modernos feudos, o moderno aparelhamento do Estado, está revelado pelas delações. É. Ou seja, nós temos os feudos em que é uma partilha do botim estabelecido por uma... por oligarquias econômicas brasileiras, que, por sua vez, fomentam e sustentam oligarquias políticas. E, na verdade, o povo brasileiro, 200 milhões de brasileiros, estão fora do processo de participação da tomada das decisões políticas do país. Augusto, dá só um minutinho aqui, que eu estou sozinho em casa, que estou com a campainha, eu já abro e já volto. Aqui. Tá. Ok. Tá embaixo. Tá. Eu acho melhor. Tem toda a razão. Opa, estamos de volta aí. O Augusto, e você acha que o sistema eleitoral, o próprio Ministério Público Eleitoral, tem condições de supervisionar, digamos, essa democratização dos diretórios e tudo, a votação direta? Na verdade, nós poderíamos superar a ditadura intrapartidária em dois momentos. Ou na via legislativa, que seria o ideal, porque evitaríamos o ativismo judicial. Então, se o nosso Congresso Nacional tomasse duas medidas seriam suficientes para acabar com a ditadura intrapartidária, que não interessa a classe política cortando a própria carne. A primeira é estabelecer a imediata conversão, no prazo de 60 ou 90 dias, das comissões executivas provisórias em diretórios. Tá. A segunda, na CIF, já está na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 17, é o respeito à autonomia das instâncias partidárias no que toca ao seu peculiar interesse. Ora, um município sabe qual é o seu peculiar interesse, até porque esta é uma regra da autonomia das unidades federativas, peculiar interesse do município. Ora, não é possível que um município tenha como bandeira uma determinada situação de fato ali posta e veio o diretório estadual ou o diretório nacional dizer: olha, nossa bandeira não é essa, nós queremos outra coisa, vamos fazer um conchavo com o adversário político seu para que vocês não se candidatem, sim, o seu adversário. E com isso, se ignora-se que no Brasil todo nós temos a política local, ela tira vidas, ela destrói famílias, ela destrói patrimônios. O indivíduo na disputa local, ele bate o olho no olho. A briga é de faca, não é de arma de fogo, não. E daqui a pouco vem o diretório estadual municipal e vende o diretório local, ou melhor, a comissão executiva local, ou melhor, o partido local, ao inimigo político do outro, que comprometeu muitas vezes todas as suas economias com a sua família, sendo perseguido, lutando, sonhando com liberdade, sonhando com dignidade humana, sonhando com igualdade, que são os nossos pilares da democracia. Então nós temos que acabar com isso. Um outro ponto que se critica muito é a pulverização dos partidos aí. Como que você vê esse ponto? Esse é o segundo ponto que nós temos que resolver logo. Solução não é difícil. Pelo contrário, é facílimo. O artigo 13 da Lei dos Partidos Políticos, que foi declarado inconstitucional à época pelo Supremo, e que previa a cláusula de barreira, cujo nome melhor é cláusula de desempenho eleitoral, resolve o problema. Porque a pulverização dos partidos, ela causa males terríveis. O pior deles, na nossa cultura recente, é a questão do presidencialismo de coalizão. No presidencialismo de coalizão, nós temos a construção do feudalismo contemporâneo. Por quê? A base da presidenta Dilma tinha 39 ministérios, dividido entre 9 partidos. O presidente Temer galgou o poder e disse: não, agora nós teremos 21 ministérios. Mas a sua base, aos poucos, foi obrigando o presidente Temer a aumentar de 21 para 29, fora os ministérios de fato, que são as secretarias e que ganham esse nome para exatamente não serem contados como ministérios. Ora, cada ministério ou secretaria corresponde a um núcleo de poder. Este núcleo de poder é fracionado entre partidos de diversos matizes, cuja ideologia não existe, mas nem por isso nós podemos dispensar a ideologia, ao menos no compromisso no que toca a certas bandeiras locais, regionais ou nacionais, porque é da essência do partido. Essa liga, este cimento, esta amálgama, este vínculo psicológico denominado de affectio societatis, que faz com que dois ou mais indivíduos se unam em torno da consecução de um objetivo comum. Então é preciso que haja esta solução, até porque sem partidos nós não elegemos ninguém, apenas vamos continuar elegendo os mesmos. Desde a campanha civilista que se tem essa dicotomia entre um congresso refletindo interesses regionais e locais e o executivo que teria que refletir o interesse nacional. Esse enfraquecimento atual do executivo que acaba provocando toda essa confusão aí, como que você vê? Se resolve só com a reforma partidária ou tem que dar outros instrumentos para garantir a governabilidade? Bom, nós já falamos que para pôr termo à ditadura intrapartidária nós precisamos, primeiro, respeitar a autonomia das instâncias de menor abrangência territorial, de maneira que os diretórios estaduais em relação aos municipais e os nacionais em relação aos estaduais e municipais não possam fazer intervenções abruptas nem negociatas que maculem o peculiar interesse de cada partido na sua área de abrangência. Esse é um item fundamental. O outro item é a questão da cláusula de barreira de desempenho. Nós temos que estabelecer isso imediatamente. Para que um ou dois partidos cheguem ao poder, os cinco ou seis restantes façam oposição, e com isso haja uma densidade eleitoral capaz de legitimar esse binômio, esse código binário, governo e oposição, sem o qual não há democracia. O que qualifica um governo na democracia é a qualidade da oposição. O que nós temos hoje é quem é a oposição nesse país? Quem é a oposição? E alguém vai dizer assim: ah, mas os partidos todos são iguais. Pegamos os estatutos, todos são iguais. É preciso esclarecer que os partidos têm estatutos parecidos, porque a Constituição, o capítulo do artigo 17, seus incisos, assim como a lei dos partidos que regulamenta a Constituição, estabelece regras gerais de respeito à soberania nacional, direito fundamental, a caráter nacional, prestação de contas, funcionamento parlamentar, mas o conteúdo, o núcleo duro de um partido, disciplina e fidelidade partidárias, estes estão acobertados pelo princípio da autonomia constitucional do partido, para organizar para a sua estrutura interna, organização e funcionamento. De maneira que nós não podemos falar de ideologia mais no plano clássico, não podemos. Mas podemos sim trabalhar a ideia de ideologia na contemporaneidade, a partir da economia, que você é especialista nisso, a partir da ideia da ideologia do consumo, que orienta o neoliberalismo e a globalização. Nós vivemos momentos difíceis, Luiz Nassif. Você que é um homem que conhece a economia, da sua história como jornalista, revela não só a política, mas a economia também, você sabe que o movimento da globalização pós-consenso de Washington, de 82, no momento ele está se diluindo, ele está invertendo. Hoje nós temos um momento inverso, da desglobalização, exatamente pela compreensão de que cada povo, cada nação tem suas peculiaridades. É isso. Então, daí a gente entra num ponto complicado, doutor Augusto, que é o seguinte: está tendo um conjunto de reformas no Congresso que vai tirar um conjunto grande de direitos da população por um Congresso ilegítimo, já até pelos últimos episódios aí, pelos episódios recentes. É possível, digamos, dentro de pactos políticos, se acreditar que as decisões agora tomadas, mesmo indo contra a maioria da população, elas vão ser permanentes ou cria uma insegurança política, jurídica aí também? Numa democracia, nós temos graus de democracia, graus. Nós não estamos vivendo o melhor grau da nossa democracia. Pelo contrário, talvez nós estejamos vivendo o pior momento da nossa democracia após o detento. Isso não significa dizer que nós ainda não tenhamos a esperança na recomposição dessa tessitura para a obtenção de um consenso social. Ocorre que a legitimidade material do poder na democracia só obtém desse consenso. Este consenso se obtém no dia da eleição, através da apuração dos votos. Como diria o ministro Jombim na época do eleitoral, o voto votado tem que ser o voto apurado. Esta é a legitimação formal pela eleição. Mas o poder executivo, o poder legislativo, mais ainda o legislativo, ele deve se preservar durante todo aquele quatriênio para o qual os seus representantes foram eleitos, deve preservar essa legitimidade material de forma permanente. Ele não pode ser cingido. E essa legitimidade material se faz tanto pela verificação dos compromissos assumidos na campanha, seja no ideário do partido, seja na conduta pessoal de cada político. Tanto que nós temos crimes de responsabilidade e temos infrações administrativas e temos ainda a possibilidade da própria cassação por motivos de decoro parlamentar. Então, nós temos mecanismos que refletem, seja na conduta pessoal do parlamentar, seja na conduta política, que no Brasil, por exemplo, não há um recall. Mas os Estados Unidos praticam o recall há décadas e décadas e deu ensejo ao voto destituinte, seja do governador da Califórnia que alçou Arnold Schwarzenegger ao cargo de governador, num tampão, e depois governador por um período regular, seja do prefeito de Miami-Dade, que aos 8 anos foi destituído pela comunidade local, porque ele violou certos compromissos. Então, a questão da legitimidade material não é só por eleição, ela deve perdurar. Então, no momento em que nós temos uma representação política profundamente abalada, fazer reformas, digamos, políticas no particular, para criar lista, é ignorar todo um sistema político que deve ser baseado no consenso social. Será que o povo sabe o que é lista? Ou será que nós vamos ter que admitir que tem que mudar a forma para que tudo continue igual? Essa é uma questão que tem que ser posta claramente. E eu diria, Luiz, que nós temos essas três medidas: acabar com a ditadura intrapartidária, seja estabelecendo respeito às autonomias dos diretórios de menor abrangência, o municipal em relação ao estadual, o estadual em relação ao nacional. A questão da conversão das comissões executivas provisórias, que praticamente é a regra, então, em um prazo determinado de 90 dias no máximo, para acabar com essa, com essas compra e venda ou empréstimo, qualquer coisa que o valha, dessas diretórios, desses partidos locais. E a questão da cláusula de barreira ou de desempenho, para efeito de que nós tenhamos um momento partidário minimamente passível de renovação. A sua proposta é o seguinte: tem que haver uma redução da dispersão dos partidos, tem que haver uma homogeneização dos discursos de cada partido, mas saindo de baixo para cima. Essa é a lógica. Exatamente, de baixo, quer dizer, da base popular, como é da natureza democrática. Finalmente, Nassif, eu acredito que era preciso para 2018, além dessas medidas partidárias, é preciso que o Congresso se debruce sobre o financiamento eleitoral de campanha. Seja por conta da proibição do financiamento empresarial, seja por conta de algo tão grave quanto que a ideia de que os mais ricos podem financiar a própria campanha. Essa ideia do mais rico financiar a própria campanha, nós temos exemplos de candidatos que financiaram suas candidaturas sozinhos, dispensando qualquer tipo de contribuição de terceiros. A ideia de que o pobre não pode ser candidato, isso é um absurdo, porque nós não vivemos na Primeira República, onde havia uma, entre aspas, democracia censitária, em que só era cidadão quem tinha uma determinada renda e por isso poderia votar e ser votado. Então nós temos que superar este momento do financiamento eleitoral, disciplinando essa matéria da forma adequada, tendo em vista que, entendo eu, neste momento, incompatível o financiamento público de campanha com exclusividade pública, dado as nossas dimensões territoriais, até porque, com a crise que nós vivemos, nós não temos como nos assegurar que o Caixa 2 não irá continuar sendo praticado, mesmo com o financiamento público de campanha. Tá, joia, Uso. Obrigado aí pela entrevista, viu? Muito elucidativo aí. Um abraço, Nassif. Obrigado e conte conosco. Até a próxima aí.